Tá travado na 7, na 52. Confirma, tá chovendo no aeródromo? No aeródromo não. Obrigado. No 897, passa Lagoinhas, via Bonfa até 2000, autorizado. Tudo bem, no 897. Estou na 7, 90 de 140 graus com 5 nós, livre pulso. Pelo meio, está autorizando a aproximação em Elias. Oi, 1606? Está autorizando a aproximação em Elias. Gente, autorizando a aproximação em Elias, por mandar estabilizado. Lina, vem autorizada até a Papá, reporta para ingresso na 17. Próxima 5 no solo 54, vibra à direita, prossegue via Alfa Juliette para 9. Vibra à direita, Alfa Juliette, com uma coisa de luta. De Lima está autorizado a alinhar e manter uma 7, após condição para decolagem. Uniforme Salvador, então, 3171, pushback 06. Gente, está 3171, vai aguardar para push. Aguardando. Uno, vou pagar um condicional pro senhor. Assim que o tráfego da Gol passar a retaguarda, tá prosseguindo pro 09, tá autorizado o push no 612. Sente após o Gol a retaguarda, autorizado. TAM 3171. Vai Serra, um minuto cópia, mas até me escuta a guarda, por favor. Gol 1, 06. Ciente, cheque o trem, chame a torre, 1186. 186, grato. Check Serra para Serra, novembro de uniforme 045, confirme parte, encontre pista da cor. No 606, estou no visual, livre pouso na 10. O vento é de 1,40 graus com 4 nós. Sente, livre pouso, 10, gol 1606. Sente, mas me escuta e aguarda. Corredor Axé, melhor saída pro senhor? Sente, mas para cobre. Vem e aguarda. Está autorizado a aproximação e LS. Estimativa autorizada a aproximação, o Gol 1897 vai acusar a estrada. Mike India Lima, atenta à esteira de turbulência do Boeing, em livre decolagem da 1-7, vento agora de 1-5-0 graus com 4-9. Estimativa autorizado para Serra, novembro, de uniforme, inicialmente ao número pés, da liberação do controle para o nível 045, decola da 1-7 com curva direita no perfil da saída, seguindo o corredor Axé. O controle em 1-20.8, a torre em 1-8.6 dúzia e acena 5-5-0 no transponder. Pode cortar não no unição, no 7, no 5? Negativo, que eu pedi. Só um minuto que eu vou coordenar com o Cor aqui, só um minuto. Capitão 7, no 5. Salvador, Cordial, bom dia. Voo no 606, Lisboa, na sua disposição. Então, pro 9, desculpa. Posso saber? 02, pátio 5, acionamento táxi, decolagem agora com a torre, 1-18.6 dúzia, o ajuste no 08, bom voo. Solo Salvador, bom dia, voo no 606. Voo no 606, bom dia, taxia via Alfa e reportante da taxia Juliette para ingresso. Alfa, reportante da Juliette para o ingresso, 606. Kid de Lima está em contato, radar, voo direto para a Feira de Santana. Ok, obrigado, direto Feira de Santana, Mike de Lima. Torre Salvador, 3171 táxi, POB 204, 4 horas e 10, Galeão. Voo no 897 em aproximação, cheque o trem, torre 1 no 186. 18.000, bom trabalho. Desconsidera. Está autorizado para seguir via Pátio Índia Alfa no ponto de espera, me chama pronto. 3171. Pátio Índia Alfa, me chama pronto, considera. 3171. Salvador da 3890. Tomando seu Webjet 5808, que chamou pro backup. Autorizado Brasília, nível 360, via pêndulo 17. Decola da 10, curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepson, onde intercepta o eixo da aerovia e segue conforme a rota do plano de voo, a pêndulo 17. Controle em 120.8 e aciona 5532 no transponder. 508, autorizado Brasília, 360, decola da 10, para a curva direita, saída Arbor, posição Elepson. Intercepção no pêndulo 17, transponder 2, controle 20.8. Correto, portão 10, chama pronto, pushback acionamento, Webjet 5808. Chamará 5808. Só 715, bom dia. Anitio. Yes, sir. Zero, estamos aguardando o reboque para prosseguir pro 09, ok? Ok, tá chegando algum tráfego no 11, o que que impede a gente aqui de prosseguir pro 11? O América tá chegando pro 11. Ah, tá ok. Solo Salvador, bom dia, tá 3890. São 3890, bom dia, Recife 330, só um instantinho, copo, por gentileza, prepara a saída Puca, transição Caju, aguardando. Puca, Caju, aguardando, tá 3890. Eu com 1018, 3153. Aqui em Jalima, atinge mantendo o processo na Serra da Glacia Autorizada no 7, vento 5-0 graus, 089. 97, estamos vendo meia, direita, no 2-1, vento 9. 2-1, Solo Salvador, bom dia, gol 897, Lebrão. Gol 3897, bom dia, táxi é Via Alfa, reportante ao táxi é Juliette para ingresso. Via Alfa, reportante da Juliette para ingresso, sou 897. Serra, decolou 07, controle 1D0, Serra. Controle, Salvador, Papatango, Quilo, Quebec, Serra. Quilo, Quebec, Serra, controle. Decolada 197, senhor, solicita atenção para o 045 na proa de Serra Novembro, Índia Uniforme. É, está autorizado subir para o 45, qual é a proa ideal? 250. 250, muito bom, está autorizado. Ciente, Serra. America 980, I reclean to 5000. Okay, clear now, continue descent 5000, America 980. 3153, desci até 6000. 6000, 3153. 5808, 110, autorizado, é a porta táxi. Autorizado, 508. Estimado para pouso. Aos 1-0 da próxima, senhor. Ok, anotei. O Webjet 5808 na escuta? Prossiga, 5808. Se considera a autorização, aguardando? Foi iniciado um rebote no 1 para o 09? Na minha escuta, aguardando, por gentileza, para prosseguir, ok? A gente está aguardando, então, o 508. Delta Uniforme November Alpha Direct 2. Delta Uniforme November Alpha 980. Thank you, sir. Present position direct Delta Uniform November Alpha 980. Paulo Salvador, bom dia, 1804 da Gol. Sente da informação aqui, você poderia confirmar quando possível a subida prevista para o Galeão? O 1804 já possui o plano Galeão 360, é o número 2 para a cópia. Prepara da Euleta Bridge, aguardando. Aguardando para a cópia. São 3890, pronto cópia? Pronto, cópia até 3890. Autorizado Recife, nível 330, via Perwisk 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 55351, transponde. Autorizou 330, Recife, via Perwisk 58. Decola 1-0, curva esquerda, Puca, transição Caju. 20.8, controle 5535, transponde para 3890. Correto, remoto no 3, chama pronto para o pushback, acionamento, são 3890. Chama pronto, 3890, obrigado. O 3153, velocidade agora 220, desça para 4000. Reduzindo para 220, 4000, 3153. Um bridge onde intercepta o pêndulo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5540 no transponder. Cuidado então, 3-0, falando da 10, curva direita, da Euleda Bridge, pêndulo 10, 208 é o controle, 5540 no transponder, gol no 804. Correto, confirma o portão? No 1. Ciente no 01, não chama pronto para o back acionamento, gol no 804. Bora, obrigado. Controle, o Mike de Lima voltando, só confirmando que as frequências do centro 127752, só tem que confirmar após a decolagem de Feira. O senhor vai decolar de Feira para onde? Feira destino Goiânia. O senhor pode chamar essa frequência de Salvador? Beleza, chamo Salvador então, obrigado. Ok. American 980, request lower altitude. You Yes, sir. No trouble. Clear to 2,000 feet to the ILS approach. 2,000 to the ILS approach. Okay, thank you. Descend now to 2,000 feet and clear the ILS X-ray 10, American 90. Tá, 3171, decolador 113, controle 120.8, por gentileza, confirma apenas a base. Chamou 3171? Afirmo, controle agora 120.8, decolador 113, confirma por gentileza a base da nuvem. Confirme o quê? A base da nuvem. Ah, a base da nuvem tá 1.610. Excelente, grato, controle 120.8, bom voo. 208, bom dia. Carlines, autorizado para 2000 pés. Afirmativo para 2000, vai seguir o América, 3153. Sendo oito ajuste, via pátio, Índia Alfa, ponto espera, 286, web 5808. Estado radar, meu cordial, gira direita, voe direto Leda, após Leda Bridge. Muito bom dia, então, voa no Leda, após Leda Bridge, muito grato. Vetoração vai na Pro 235, continue descendo para 2000 e está limitado pelo localizador 3153. Afirmativo, 235, limitado pelo localizador, descendo para 2000, 3153. Firma chamando solo. Por gentileza, vai dar para trás. Voo 1715, saída prevista para Brasília, seria Arbor, posição Elefa após, para interceptar pêndulo 17. Torre AB 5808, próximo ponto de espera, pronto. 75808, autorizado linha decolar pistão 10, vento de através com 15 nós. Autorizado linha decolar 10, 75808. Director 9804, Miles, advance over the altar, completing approach, check landing gear and contact the tower. Frequency 1186 for landing instructions. 1186, gear's down lock, American 9804. Salvador, American 980, final approach, the gear is down and locked. American 980, continue approach, report other marker, QNH1018. Continue, we'll call the marker 1018, American 980. Salvador da 3890, está pronto para tiver estacionamento, remota 1-3. 3890, na remota, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, 3890. Mach 9980, clear challenge runway 10, wind 180 degrees, 12 knots. Third land 10, American 982. Para o localizador, está 3153. Suficiente 3153, completando a aproximação, cheque o trem, chame a torre 118620. 386, até daqui a pouco. Até. Controle, bom dia, AB 5808, decolado, cruzando 1600. AB 5808, controle, contato radar, gira direita e vai Elefa. Autorizado Elefa, 5808. Informação, reporte, marcador externo, baixado, travado, ajuste 1018. Vai reportar. Chame Recife, frequência 1251. Recife 251, tenha um bom dia.